fama além, junto nessa. Quem quiser vem, que o tempo voa e nós tem pressa. Sem conversa, é agora a glória. Tempo de vitória igual Mohamed Ali. É por lá que eu vou e aqui mais um batalhador. Igualzinho a você que não cansa, sem vida mansa. Então axé, vai na fé, se é que cê tá querendo ir mais longe, não como um gangster. Viver igual hamster, sempre tem quem te controla, tem que se abster. Se ele vir, cê vive em função do relógio. Máquina de comando que eu mesmo forjo. Mas eu prefiro forjar um mandolim pra tocar. Uma sandália de prata que é pra gente dançar. Uma pulseira pra ela pra ver seu olho brilhar. Se quer ir além comigo, vem que eu vou te levar. Esperança conduz os meus. Graças a Deus nós estamos firme e forte. Família da Norte, o rap é meu dote porte. Brilho nas palavras que a verdade reluz. Eu faço jus aos mestres que me ensinaram. Mostraram que ser real é o que mais te seduz. E vos falo que além do horizonte tem a luz da glória, é o tempo de vitória vem. Então amém, axé, aleluia, glória. Somos todos iguais, só muda cada história. Vem que é nós, irmão, porque o dia é hoje. Pé na tábua e de mãos dadas, nós vamos mais longe. Eu vou, enquanto o groove me leva a ser livre de toda a treva que a mente humana produz. Hoje se cruza e via sacra, martelo ou estaca. Longe da inquisição, eu busco libertação. Escravidão ainda existe, mas é camuflada. Liberte a corrente dessa vida controlada. Simbora na jornada, porque eu tô com você. Hoje o tempo é de vitória e eu tô pronto pra vencer. Mostrar o meu danço, balanço.